Thank you. noite, Amy. Hello, Amy. Great guitar player in Indian. Amy, diretamente dos Estados Unidos. Valeu, Amy. You are in Salvador. Você está em Salvador, Bahia. Rio Vermelho. Só shape.